ataque do Paco 207. Estamos com 107, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Livre Taxi, parte principal Índia, ponto de espera por Rio Nono, próximo 95, ajuste de altímetro no 021. Gente, via parte Índia, no ponto de espera 1895, 1021, lado 4207. Canal 6255, complete a final do procedimento LSX-Way, chame torre em 1 Nono 8, decimal 95. 895, pode ser. Assunto, colando da... Enrimar, comprou a subcoordenada 14. Aciona 0132, controle em 120, decimal 8. Então, meu gosto, cruzamento correto, ajuste de altímetro 1021, agora chama a torre 1895, estacionamento de decolagem. São 3895, livre táxi, via parte principal em Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 021. Parte principal Índia, ponto espera da 10, 2895, 21, então bom dia. Mantenha um ponto de espera. Vai, Mateu, ponto de espera com a 27. Siga, Papa Romeu, até o Romeu Golf. Ah, ultrapassar o localizador, seu novo limite é magnética 120 de Sintra. Novo limite 120 de Sintra. 3290, desça para o nível de voo 060. 060, 3290. Pistão no zero, vento 140 graus e no 09. Sintra, posa no zero, achei meia 620. Zero, 0. Sou no 62, mantenha nível de voo 050, tráfego posição 10 horas, 3 milhas, rumo norte, mantendo 4 mil pés, mapa 95 braços. 1162, confirme se já tem condições de voar na praia de Duna. Afirmativo, 1162. Voe Duna, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reposto mais estabilizado. 2 mil pés, mais estabilizado, 1 mil pés. Controle, 1 mil pés. Afirmo visual. Após o conjunto mesmo, autorizado ali em manter pistão no zero. Após ali, mantenha azul, 4207. Capatango Victor Charlie Hotel, acione o código 0124. Retorno 30, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 110. Direita 110 para o lock, o Netuno 30. Retorno 30, reduz a velocidade para 1809. 1809, Netuno 30. Vitor Charlie Hotel. Descida a critério, não há tráfego a reportar no setor, descendo para o nível de voo 060, reporte 40 mil em Salvador. Então, 3290, confirme sua velocidade indicada. 230, reduzindo para 220. 3290, reduz a velocidade para 1909. Avenida Marinho para 210. Reduzindo então para 2109, tá, 3290. Afirmativo, atingiu 060. Então 3290, desça para o 050. 050. A livre dois mil pés para o Netuno 30. Netuno 30 desça inicialmente 3 mil pés. 3 mil, Netuno 30. Roxana R6356, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. 060, aproveitando via Mari. Começa a marcar para a pose. 10.04. Alfa de 10 para 04, 025. Salvador, boa tarde, eu estou 3895, ponto 010, pronto. A gente vai ter um ponto de espera, então 3895. Exato. 1966, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1198, decimal 95. Da pista no 735? Afirmo, já iniciou. Gente, agilizando o cruzamento, o Papá Romeu até o Romeu Golf. Corre, gol, 1.62, final 10 milhas, pistão no 0. 1.62, continua a aproximação, aguarde eixo da pistão no 0 livre. Informa um helicóptero cruzando agora o campo, na vertical da pistão no 735. É um Robson 44. 1.62. Alfa Tango Tango, desça para 4 mil pés, o ajuste 1.0, 1.21. Então 3290, desça para 3 mil pés. 3290. Então 3290, confirma se tem condições de reduzir para 1909. Afirmativo, reduzindo. Controle azul 4207. Por 4207, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 320. Daiel 320 azul 4207. São 3290, retração para sequenciamento, curva esquerda na proa 030, descendo para 3 mil pés, seu limite é a magnética 110 de Sindra. Esquerda para 30, são 3290, 3 mil pés. Transferência para o controle. Segue pro lado farol Itapuã, aguardando transferência até o meu golfe. Gol 1.62, eixo no 028 livre, autorizado pouso pistão no 0, vento 1.50 graus no 2 nós. Livre pouso na 1.0, 1.62. A 356, desça para o nível de voo 050. Romeu, até Romeu Golf, dá presente, chame o controle, 1208. Chama o controle, até Romeu Golf, até lá atrás. 3290, informo que irá interceptar nessa proa, reporte quando estabilizado. 3290. Então 3895, após o pouso da aeronave da Gol, a Lima tem se preparando, então 3895. Após o Gol, a Lima tem, então 3895. Limitar a Lima, 40 de Sindra, Alfa está lutando. Limite a 120 de Sindra, o Alfa está lutando. Afirmativo, 120 de Sindra, Alfa Tango Tango. Localizador, 3290. Retorno 30, complete a final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8 decimal 9. 1895 a torre, Netuno 30. Controle, Papá Romeu, hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, mantém-se em condições visuais 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Mantém condições visuais 500 pés, reportará no local de sobrevoo, hotel Romeu Golf. 4060, hotel Romeu Golf, fechado aqui, para o próximo destino. Papa Tango, Vitor Charlie, hotel, contato radar, 38 milhas, noroeste de Salvador, desça para o nível de voo 050, reporte para modificação de regras. Vitor Charlie, hotel, então voe na proa pelo para interceptar a chegada. Autorizada a chegada a Bonfio, Vitor Charlie Hotel. 3290, desça para 2000 pés, aguarde para transferência, autorizada LS. Autorizada LS, aguardando para transferência, 90. 3290, inicie redução para aproximação, tráfego que o precede, encontra-se a 5 milhas com o grau de 1209. Reduzindo para 140, que é a milha. Papá, Alfa, Tango, Tango, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 160. Para o localizador esquerda, proa 160, Alfa, Tango, Tango. Alfa, mandou bom dia ao Chaner 6203, bom dia, aguarde um instante, corte. Prepara da El, Leda, Irumi, pro Galeão. Voo 1162, autorizado ingresso na Juliette, portão 10. Ingresso na Juliette, portão 10. Alfa Tango Tango, desça para 3000 pés. 3000 pés, Alfa Tango Tango. 08, Tango. Controle Salvador, SAM 3895, passa a 1500 pés, cara. 3895, aguarde. 3290, completa o sinal do procedimento LS, que eu chamei a torre 118, decimal 95. 1895. 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Da EL, via 340, pode voar da EL? Autorizado da EL, SAM 3895. Tá, obrigado. Oxenair 6356, para prosseguir. Oxenair 6356, desça para 4000 pés, o ajuste 1021. Para 4000, 6356. Alguma chance do 6356 passar, aliás, prosseguir sem restrição? Chaner 6356, cancelado as restrições de altitude em TAP. Eu não compreendi 6356, para interpretar. Chaner 6356, cancelado as restrições de altitude em TAP. Ah, muito obrigado. Então, prossegue sem restrição 4000. A manter do 10-0, registrado aqui ao 10-40. Papatango, Vitor, Charlie, Hotel, mantém nível de voo 050, vetor radar para sequenciamento, curva à direita na proa 200, seu limite é a magnética 100 de Sintra. Direita na proa 200, mantendo 050, e o limite é 100 de Sintra. Controle, voo 962. Siga 962. Sente da informação, Papá, está mantendo 150. Bruno 962, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Via Mari, desce para o 060, ajuste no 021, Bruno 962. Aciona 5540, controle 120, decimal 8. Afirmativo então, 864, na autorização Salvador, Maceió, 370. Decolador 10 com curva esquerda, Pucarataju, em Superzulu 217. Aí vai direto Maceió, 5540 Transponder e 208 é o controle. Boa noite, 64, procedimento correto. Estou pronto, puxa o estacionamento. Reportar pronto, boa noite, 64. Oceaner 6213, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Oceaner 6213, galeão autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita, subida da El, Leda e Rumi. Intercepta Pernambuco número 857, procede conforme a rota do plano. Aciona 5525, controle 120, decimal 8. Plano 3325, azul 40, 4207. Prossegue até 2000 pés. É 356, desça para 3000 pés inicialmente. 3000, 6356. 300, desvio à direita para 225 por 5 milhas. 3895, autorizado desvio, reporte por término. Tá. Patango Victor, Charlie Hotel, desce para 4 mil pés, ajuste no 021. 4 mil no 021. Boa. Papá Alfa Tango Tango, complete final do procedimento LSX2, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Alfa Tango Tango. Tá voando na El, 3895. Em Titan 3895. Salvador, papapá, Alfa, Tango, Tango, final e LS, Salvador, zero. Pode dar aproximação agora de pista livre, papapá, Alfa, Tango, Tango. Aguardar, Alfa, Tango, Tango. E essa aqui foi reposta estabilizada. 2000, livre LS, comandante estabilizado, 6356. Controle Salvador, boa tarde, 1240760, da papá. 1240760, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste 1021. 021, desce para o 070, via Mari. Patango Victor Charlie Hotel, informo que irá ultrapassar o curso do localizador. Seu novo limite é magnética 090 de Singa. Há um novo limite 090 de Singa. 229, autorizado inicial o reboque. Reporta no travesse portal 612 para ingressar no site 3. E quando chegar ao través da meia dúzia, estarei reportando. Patango Victor Charlie Hotel, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 120, reporte quando estabilizada. 120, chamou estabilizado. Mantenho 40. Desce para 3 mil pés, Victor Charlie Hotel. 3 mil, Victor Charlie Hotel. Autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 13 nós. Autorizado pouso pista 10, Alfa Tango Tango. 070, reporte com estabilizada. Proa 077, comandante estabilizado, 6356. Controle, bom dia, Gona 790, saída Puca. Gona 790, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. 370, Gona 790. Então 3895 pode voar, Mátiva? 3895, aguarde coordenação. Aguarde. Sou 1962, desça para o nível de voo 050. 050, 962. 3895, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 1335. 251, 3625, 3895, canto. Sou 1962, reduz a velocidade para 2309. 230, vai reduzir igual a 962. Localizador visual com a pista 6356. Cenar 6356, completo final do procedimento LS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 1895. Tango Victor Charlie, hotel, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte com estabilizado. 2.000, já está estabilizado, Victor. Victor Charlie, hotel, aguarde para transferência. Tchau, hotel. Wilson Papa confere, ele é autorizado, nível 180, no colo da pista no zero com curva direita na subida coral, aciona 0260, controle 120, decimal 8. Cadê? 962, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.020. Azul 4076, desça para o nível de voo 050. 050, 4076. Correto, azul 4463, no 01, no livre puxa, uma taxa. 4463, Victor Charlie, hotel, informa um tráfego, mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, um, Robson 44, não irá interferir na sua aproximação. Afirmativo, Victor Charlie, hotel. Vá, Alfa Tango Tango, no solo, azul no 2, direita, 1-2, 1-9, solo. Voo 1962, detração para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite ao localizador. Sente, mantenha a proa 035, limite ao log, voo 962. Livre pouso, 356. Solo Salvador, é um American 229, solicitando permissão para ingresso no pátio 3. América 229 autorizado até o portão meia dúzia, reporta-me através do meia dúzia. Ok, positivo, já estando através do meia dúzia. Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador, vou ir na proa de Mari, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, reporta para a unidade do CIPA. Na proa de Mário, Tomás, 20, Juliette, Tango Zulu. Fono 790, dá presente a proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, vou na 790. Tango Victor Charlie Hotel, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 9. Jesus, Tomás. Torre o Papatango Victor, tchau, hotel. Vitor Jale Hotel, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tchau, hotel. 2, reduz a velocidade para 1809. Tá reduzindo, igual 972. Azul 4076, confirme sua velocidade indicada. 250. O 4076 reduz a velocidade para 2109. 2109, vai reduzindo. Através do meia dúzia, mantém posição e aguarda para prosseguir até o pós 3. Ok. 6213 no Xaner, no 05, livre puxa, Matar. Livre puxa, Matar, no 2103. American 229, só confirmando, é manter posição, aeronave 05, vai iniciar o puxa. Positivo, American 229, através da ponte 612, aguardando autorização para início do rebote. Gente, bom dia, Alfa, repórter do Guilherme. Número Rádio para 2109. 2109, recebendo. Bono 790, chame o centro Recife, frequência no 2685, alternando 2545. 2685, 2545. Sou 6203. América 2109, utilizando o TAC, está autorizado ingressar no site 3. Ok, é, iniciando o... reiniciando o rebote. Paulo, é o azul 402, está pro 4463, pronto o TAC, escolheu o número 5, até na mesa, 2 horas e 30, até na mesa, Aracaju. Azul 4463, livre táxi, à direita, via Taxi Índia, ponto de espera da pista no 0, posição no 8, decimal 95, ajuste no 020. Táxi Índia, direita, ponto de espera no 0, posição no 8, decimal 95, ajuste no 020. Azul 4463. Uno 01962, completo final do procedimento, ele é sexo e chame a torre na frequência 198, decimal 95. 1895. Azul 4076, desça para 2000 pés, livre LS, reporte com estabilizado. 2000, livre, reporte estabilizado. Guardando essa livre, 962. Torre Salvador é o azul 4463 da Índia, nossa postela. Azul 4463, após o Papa Alfa Tango 4, ali mantém se preparando, pistão no zero, azul 4463. Após o pouso da aeronave na cabeceira, ali mantém azul 4463. Como é a próxima da Juliette? Ingresso em Juliette, tá 086356. Autorizando ingresso, portão 8, obrigado. Questionnaire 621, trem, após a aeronave da companhia, passagem da guarda, coordena a equipe de sol, livre push no 05. Após a passagem da aeronave da companhia, está livre push, reportará para o táxi 62. Salvador, o voo no 864, posição 2, acionamento na posição posterior do cheque. Acionamento autorizado, reporta para push no 864. Reporta push, voo no 864. Vitor Eco, Vitor, atento à aeronave da Boeing da American Airlines ingressando no parte 3, autorizado no início do ataque, se reporta para o pré-ingresso, parte principal. Vitor Eco, Vitor, autorizado no seu parte 3 e Alfa Kilo, contatando o Vitor Fale, o Delta. Alfa Kilo, parte 3, Vitor Fale, Delta. Gente, 76. Controle, Salvador, Papa Juliette, Tango Zulu, para o Juliette, Tango Zulu, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por gentileza, uma deflação para dar passagem na aeronave no táxi de pequeno porte, já vai passar a retaguarda. A gente vai manter na posição após a entrada da próxima aeronave. Autorizado, né? Livre ingresso, Vitor Eco Vitor, site principal Indy, ponto de espera, torre no 99, 5020 no ajuste. O Victor Charles é o processo do TAC, aguardo o América. Vitor Charles é o fica atento ao Boeing da América. E o balizador no site 3 ainda não possui exposição, guarda constante, vou confirmar com o freio. Ah. No América confirmando posição 10, parte 3. É, posição do American Airlines, posição 1 cheia. 1 cheia. É 3, graças. O 4076, completo final do procedimento elétrico que veio, chame torre em 1 decimal 9. 1895, bora. 3. Torre Salvador, boa tarde, o azul 4076. Azul 4076, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Matando Govito a Govito, ali e mantém pistão no zero, se preparando. No 962 no solo, aos 22, libere próximo à direita, 1219 solo. 219, boa. Firma, estão autorizados, fique atento, a aeronave da Ocean inicia o push, já ingressando para as 3. Conforme o plano, 160. Passo 463, submarino nível de voo 160, direto para o. Direto coral da VZ de 4463, como sinal 1160, só se mantém. Força Rádio 27, com 962. No 4076, autorizado com uso pistão no zero, vento 130 graus, 149. Pouso autorizado no zero, azul 4076. 6254, para o Santos Dumont, prepara a subida da EU, Leda, Bidev, agora no instante com a informação, Quebec confere. Para o conferir de Quebec, aguardando a subida da EU, Leda, Bidev, 62, 62, 4. Decolado na coral. Batango, Vitor Eco, Vitor, contato radar na decolagem, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, autorizado direto coral. Autorizado por lá direita, direto coral, 100, Vitor Eco, Vitor. É, para o TAC do Chané 62, 6213, está com 139, 3 horas e 40, Guarulhos. Oceaner 6213, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 021. Oceaner 6213, livre táxi, trem. Direita, Charlie lá, enquanto espera, vamos estourar 2 minutos. 0222, confirma o tipo de equipamento e o PAD. Confirmando após o Avianca, prossegue para o 62, é o 962? Correto, o 962 após o Avianca, prossegue para o 62. Gente, posso ver com a 62, eu vou 1962. Salvador? 1090, tá, aprovou 5 mil. É da aeronave homologada e piloto habilitado para o instrumento? Afirmativo. Está observado a visual para o campo, Romeu Fox Platino. Romeu Fox Platino, mas chama a torre no 8, decimal 95. Patrão, já estamos hoje para o centro a 20 graus à esquerda durante 10 milhas para evitar a formação à nossa frente. Já estamos no livre desvios, desço até 4 mil pés, Senegal 0020. 4.000, 1.020, Tango Zulu. Romeu Foxtrot Lima, prossegue final no 7. Reporte através da RIMAR para pouso na cabeceira. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. O vento 140 graus, 09 nós, Kenegal no 020, para cheque. Copiado, reporte através da RIMAR para pouso, Romeu Foxtrot Lima. 020. Ciente, CNH 1020, subindo para o 090, solicita, quando possível, as dunas. É para o meu estágio, vou em duna. A proa de duna, grato. Jorge. É, 2, 1, 3, 1, 0. 10, sobre a posição duna. Ah, positivo, ciente, estamos duas. 64, autorizado, puxa da posição 02, sanitário. Não, aqui, depois chama a tarde, boa noite, na agora. Puxa na 6254, pro Cobre. Eu aqui, o Rafa Capé, já autorizado, Salvador, para Sierra Bravo, Romeu, Juliette. Via presumo 44, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleta Pidevia. Transponde 5552, controle Salvador, APL no 20, décima 8. Gente, como é que eu faço mesmo? Curva 4, combo descida da Euleta Pidevia. Decolando da 1-0, com a primeira curva direita. Responde, 5552, transponda, cotejamento correto, estamos pronto na posição 04. 2, chamar a posição 04, 65. Azul 4076, autorizado ingresso via Juliette, portão 09. Azul 4076, da Juliette. Autorizado ingresso via Juliette, portão 09. Portão 9, Juliette. Salvador, boa tarde, 2230, Passaredo, Quebec. Passaredo 2230, autorizada a chegada a mão, desça para nível de voo 050, Kenagal no 020. 050, 1020. Beleza, no 3, o colo 27, controle 1208. 208, 6213. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 6213. Xanã 6213, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6213. Apatango, Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, repórter estabilizado no localizador. 2000, repórter estabilizado, Tango Zulu. Poderia confirmar o nível com 6213? Fernanda 213, suba para nível de voo 360. 360, 6213. Delta Romeu Charlie está no ideal de descida. Delta Romeu Charlie desça para 4.000 pés, QNH 1020. 4.000, QNH 1020. Foi, passarei 2230. Mais uma posição, Guarulhos. 230, mais 20 milhas à frente, uma formação, alguma possibilidade de um desvio à esquerda? Evite desvios, 2230, reporte na proa de toque. Entendi. Paulo Blue 2067, boa tarde. Blue 2067, aguarde cópia. Deixa eu ver se é livre. Para táxi, igual 964, 165 a bordo, 2 horas de autonomia, Aracaju. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, controlar a torre 118, decimal 95, ajuste de altimetro na 020. 1020, 1895 no ponto de espera, muito obrigado, senhorita, tenha um bom dia. E com 160 de grau de si, reduz a velocidade para 170 mais. Já reduzindo, Delta Romeo Charlie. Papá Romeo Charlie Romeo Golf, confirma o local de sobrevoo. Papá Romeo Hotel Romeo Golf na escuta do controle em Salvador. Hotel Romeo Golf na escuta, está mantendo Guatemala. Azul 4463, 8 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 0, corrigindo, mantenha nível de voo 160, chame o controle e leva. Frequência 120, decimal 1. Golfinho, gol. Autorizado Salvador para aeroporto Serra Bravo, Golfinho Romeu, via Pesulu 1-0, Papa Alfa Índia, DCT Base, via Pesulu 4-4, conforme a rota. Nível de voo autorizado 360, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5560, controle Salvador para aero 20, decimal 8. 8, decimal 95. 295, obrigado. Papá Romeu Delta Romeu Charlie, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LSX-Ray, reposta estabilizado no localizador. Descendo para 2.000, autorizado o ILS-X-Ray, Delta Romeu Charlie acusará no localizador. Salvador, Vitória Cubita. Passando Vitória com Vitória, contra o Salvador. A senhorita, há possibilidade de nós voarmos com o drone de Mato para ajudar a terminal? Patango, Vitória com Vitória, aguarde. Obrigado. Patango, Vitor, Jardim Atrel, para Serra Bravo, Lima Papá, confirma o nível solicitado? 100? Gente, aguarde cópia. Confirme o par de pista que decola. Gente. Dorme, boa tarde. 1864, decola Puca. Mas só não em 800. Gol no 864. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 370. Autorizado direto Jamo. Direto Jamo, subindo 370. Gol no 864. Passarei do 2230, desça para 4.000 pés, após desvio está autorizado, vai direto Duna. Mente 4.000, vando após desvio Duna. Dá 1-0, pega o Zulu. Oxana M2, 1-3, chame o centro Recife. Frequência no 25, decimal 1. Alterna 133, decimal 25. Batango, Vitor Eco, Vitor, confia a posição que solicita voar. depois de março, a proa nossa, a proa da Gola, a gente livra até sinal de Hell, se for possível, ok? É a máquina de transferência 302. Autorizar, se levantar. Vitor Eco Vitor, após Mápio, qual a proa que irá voar? Após Mápio, senhorita, nós vamos voar na proa 246. É, Vitor Eco Vitor, confirme a posição que você irá voar. É Mápio, após Mápio, voa na proa de Nagobi. Ou no 864, direto Maceió. Direto Maceió, 864. Corrigindo o gol no 864, mantém a proa de Gama Pajão, direto Maceió, corrigindo o gol no 864. Os visuais, operar na cabeceira 17, considerando que irá para a hangar da Batata. Delta Robert Charles Chimitor, no 8.95. 1-1-8-4-5. Boa noite, 64, com o seu controle? Ah, negativo, sobre uma doada, 864. Boa noite, 64, mantém a proa de Gama Pajão. Direto Maceió e chame centro Recife. Frequência no 2000, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Afirmativo, Jamo, depois de Jamo, sim, Maceió. Vai chamar Recife 2085, alternativa 2545. Muito obrigado, uma boa tarde. Indicado 39, vento 1,40 graus com 1,3 nós. Reporta final, pista 1,7. Reportado na final da cabeceira 1,7, Delta Rádio Jack. Salvador, 3804. 3804, direto SAP, definitivamente até nível de voo 1190. SAP, 110. Pereira 2230, deixa para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. A gente reportará. Alguma possibilidade de voo Índia Serra, uma formação bem em cima de Duna? A Pereira 2230 está com referências visuais? Afirmo. 5572 do transponder, controle Salvador Opério no 20.8. Eu não entendi isso ainda, pode repetir? Ah, boa, pode ser CT. Curva na esquerda. Ah, se eu solicitar a saída MOMO, será curva esquerda. MOMO DCT. Ah, afirmativo, confia. Curva pela esquerda na saída MOMO, com a CT no autorizado Petrolina e o transponder 5572. 5572, saída MOMO. Curva esquerda, MOMO DCT, 1-0-0 nisso. Ah, sim, mas está do 4-3, acionamento, visitação. Chame pronto para ataque, Salvatango, Vita Charlie Hotel. Pode chamar para ataque. Já vou avisar nessa rota? Meu via pesando 1-7. Nível autorizado 360, decola da pista 1-0, curva à direita, saída arbor, transição elefa. Transponder 5571, controle Salvador, OPR 120, decimal 8. Sim, está autorizado para Brasília, nível de voo 360. Chegando então no zero com curva direita, árvore Lepa, transponder 5571 e o controle 1208, tá 3223. Romeu, Hotel Romeu Golf, sobre o farol de Itapuã, aguarda para cruzamento do eixo da 17. Vai guardar Itapuã para cruzamento Hotel Romeu Golf. Estou confirmando o Hotel Romeu Golf, vai prosseguir da RMAR? Afirmo. Não tem condições de prosseguir o cruzamento do eixo de aproximação do 10, sem referir para a pista 17? Afirmo, iniciei de imediato, Hotel Romeu Golf. Sente autorizado então prosseguir o cruzamento do eixo de aproximação do 10, sem referir para o 17? Reporto cruzando o eixo de aproximação do 10. Reportará livrando o eixo da 10 até o Romeu Golf. Estou direto a Bidude. Na R6254, decolou 41, chama o controle 1208. 208, bom dia, chama 1204. Delta meu Charlie, solo faz 39, livre backtrack. Reporta libera 97. Reportará, Delta 0 não sou 289. Hotel Romeu Golf e já livrou o eixo 1-0. Gente, Hotel Romeu Golf, nenhum tráfego a reportar. Reporta solo da RMAR controlado. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Localizador, completamente visual, Passaredo. Passaredo 2230, chame a torre no 8, decimal 95. 2895, obrigado. Boa tarde, Passaredo 2230. Intercepta na final. Passaredo 2230, autorizado por pista no 0, vento no 40 graus, zona 39. Entende. Patango, Vitor Eco, Vitor, 5-3 milhas sudoeste do BR Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 2000 decimal 0. Plan 3804, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado, reporte estabilizado. Autorizado ataque até o ponto de espera via parte 1 no Índia Condolá Torre 118 decimal 95 ajuste altímetro 1020. Está autorizado ataque até o ponto de espera 90. Gol 2067, ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, gol 2067. Tá, meu gol, considero solos 47, frequência livre. Gostaria 2230, solos 247, libere direito, chama o solo 1219. 1219-2230. Solo Salvador, boa, parceria do 2230, livrou? Passaria 2230, autorizar ataque via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, espera até o sinalizador, 2230. Considere, parceiro 2230, a autorização vai ser via Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Alfa Juliette para remota 1-2, 2230. Padrão, o Vitor sai até o mantém o ponto de espera do 1-0. O Xanema 254, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1. Alterno no 33 decimal 25. 35 no 33 25, obrigado, boa tarde, Xanema 254. Atendo Vitor Charlie Hotel, ali mantendo 0. Aliás, mantém o nosso Victor Dalhotel. 067, tu colou 48, controle no 208. 208, gol 207. Liga para o Patango Juliette, Tango Zulu. Para o Patango Juliette, Tango Zulu, segue a retaguarda do ATR da Pastaredo, via Passo 1. Lima, mais na Quebec, mantém a posição e chama o solo novamente. Seguindo a PR da Passarela, aciona o Lima, mais na Quebec, chama o solo. O Juliette é o Rio. Você pode ir para a lenda? Beleza, 2